Olá, sejam muito bem-vindos à quinta edição do Sister Pod. Um podcast gravado a poucos minutos depois de saber que Resident Evil 6 foi confirmado e vai sair neste ano para a Xbox 360. Se soubéssemos há mais tempo, talvez pudéssemos incluir isso neste Sister Pod, mas como foi a coisa de minutos, vamos ter que falar de outro tema. O Xbox Team Portugal não pode ficar indiferente a tantos rumores sobre a próxima Xbox. Em alguns rumores dizem que a consola está presente na E3, outros dizem que não, uns dizem que não sai em 2013. Mas, por outro lado, hoje apareceu uma notícia a dar conta que as unidades de desenvolvimento já estão a ser produzidas e a consola propriamente dita entrará em fase de produção no final deste ano. Ou seja, automaticamente obriga a Microsoft a estar presente em força na próxima E3 para revelar alguma coisa. Nós não sabemos, não fazemos ideia e não queremos entrar muito no campo da futurologia, por isso, em vez de nos colocarmos a adivinhar quando é que vai ser lançada, se vai ser lançada, se a Microsoft vai continuar a fazer consolas ou se vai dedicar a torradeiras e a máquinas idênticas à Nespresso, resolvemos falar dos jogos que são jogos. Basicamente, o conceito para este podcast é o seguinte: são jogos que, estando no lançamento da consola, nos fariam comprar uma no dia de lançamento, ou seja, jogos completamente irresistíveis que, de outra maneira, se calhar não compraríamos a consola quando ela chegasse a Portugal, se chegar, obviamente. Mas com estes jogos, ou alguns deles no lançamento, nos fariam largar os euros que a consola vem a custar. Fazem parte deste quinto podcast Rui Cruz, do Nártir, Boas. eu, Pedro Martins, Gaming Taylor, e Filipe Rissa, conhecido como Barzinho 05. Boas, pessoal. E para tentar movimentar a nossa ordem de intervenção, hoje começa o Rui, tem direito a exprimir os jogos que quer ver no lançamento da próxima Xbox. Força. Começava por, a meu ver, um dos grandes jogos que já passou pela Xbox, que era o Beyond Good and Evil. Agora, há rumores que vai sair o segundo, ninguém sabe se ainda será nesta geração ou será na próxima. Se fosse quer o Beyond Good and Evil ou 2 ou 3, gostaria de o ver na próxima geração de consolas da Microsoft. Outro dos jogos que de facto me atrairia para a nova geração seria o Fable. Mas um Fable de facto já feito de outra forma, por exemplo, já tivesse interacionar com o Kinect, ou seja, ter uma espécie de Fable 4 ou Fable 5, juntamente com o novo Fable que irá sair, que agora me passou completamente o nome, mas que me parece Aquele on-rails. para Kinect. Ah, o Fable The Journey. The Exatamente, Journey, do Journey. exatamente. É, acho Este que seria grande de jogo. facto. Ali, se calhar um misto dos dois seria algo de novo, ultrapassando, digamos, a barreira do Fable 13 e ultrapassando a simplicidade do Journey. Portanto, se o próximo Fable te colocar em cima de uma carroça a controlar apenas os cavalos com movimentos em frente ao Kinect, não te atrai. Isso já seria o Journey, ou seja, já não seria nada demais. Eu gostava de facto, e também como há rumores agora para o Fable 4, e o Fable 4 ainda deve sair neste tempo, se calhar o Fable 5, que era assim uma espécie de Mass Effect 3, ou seja, que se pudesse usar os comandos de voz, se pudesse uma coisa mais, um bocadinho diferente do que foi o Fable 3 e um bocadinho diferente do que seria o The Journey. Outra das questões que eu gostava de ver no. Na nova geração era também uma utilização mais forte do Xbox Live Arcade. Acho que, por exemplo, melhorar a capacidade dos jogos, pôr os jogos que já poderiam, por exemplo, estar nesta geração, na nova geração. Por 800 pontos, 400 pontos, 1200, o que quer que seja, mas de facto também jogos novos e arriscar um pouco mais, um processo um pouco mais produtivo para esse tipo de jogos. E se calhar aumentar o tamanho limite imposto pela Microsoft aos produtores, não é? Exatamente, agora também isso dependeria se a consola iria funcionar na cloud, se iria funcionar com um Pois. disco de 300 mil megas ou coisa assim do género. Ou seja, ver um bocadinho como é que a consola seria feita para se poder adequar de facto a esta forma de jogar. Também gostaria que de facto apostassem em novos IPs. Acho que seria algo. Ou seja, ok, nós já sabemos o que gostaríamos do Halo e de Gears ou de Mass Effects ou de coisas assim do género. Mas pronto, sendo uma nova consola, acho que deveria de facto ter um novo, algo novo. Mas como estamos a falar exatamente no que gostaríamos de ver, eu gostaria de ver uma, digamos, uma reedição ou um novo Cameo. Já que o Cameo marcou tanto o lançamento da consola original. Da 360 original, acho que agora de facto vou fazer uma versão HD como se fez com o Beyond, mas ok, uma versão nova para a nova geração, acho que seria de facto algo também de interessante por parte da Microsoft. E sem tendo muito mais a dizer, também admito que gostaria de ver outro tipo de jogos para core gamers, mas que não fossem só aqueles que a Microsoft ultimamente tem vindo a apostar bastante, e um deles que por acaso acho que seria uma experiência interessante seria o Alan Wake. Já tivemos o primeiro o original Alan Wake, temos agora o lançamento para o Xbox Live Arcade, ainda porventura deverá sair outro Alan Wake na venda de retail para a 360, mas acho que também de facto na prateleira ter um novo Alan Wake seria algo interessante para a nova consola da Microsoft. Mas é curioso tu teres falado no primeiro Cameo, porque foi um dos jogos que eu comprei quando no lançamento da Xbox 360. E claro, uma pessoa vinha habituada da Xbox original, da PlayStation 2 e por aí fora, e aquilo deslumbrou qualquer um. E não vai assim há muito tempo. Eu tornei a experimentar o jogo. E sobretudo nos cenários e na área de desenho, inclusive os efeitos que eles conseguiram dar à erva e como ela se mexe e as cores. E olha que aquilo, se essa parte do jogo, se tivesse sido lançada há um mês ou há dois, continuava a ser um jogo muito, muito bonito. Por isso eu também gostava muito de ver um Cameo HD para a próxima consola, ou um Cameo 2, mas curiosamente, a ser verdade e a ser materializado, gostava que fosse produzido pela Rare, porque ultimamente nós já falámos nisso num Isso é verdade. nos podcasts anteriores, que a Rare provavelmente assim, é certo que muitos já saíram de lá e provavelmente aquela equipa já não é o que era, mas seja como for, quer dizer, a Microsoft comprou o estúdio e colocou-os a fazer roupas para os avatares e pouco mais. Quando não deveria ser assim, não é? Isso tudo bem, há quem goste e há quem compre roupa para o avatar e adereços e não sei o que mais. E tatuagens agora e não sei o que. Mas eu acho que era muito mais inteligente da parte da Microsoft pôr um estúdio que não fosse conhecido e que não tivesse obras, propriedades intelectuais tão vastas como tem a Rare e colocar a Rare a fazer alguma coisinha de jeito para esta consola, para a próxima, seja para o que for, não é? Não faz, para mim não faz sentido. Não, foram eles os responsáveis pelo Kinect Sports, não foi? E embora aquilo Exatamente. jogo até pareça interessante, mas opa, parece assim uma coisa relativamente básica, não traz, tendo em conta o que o estúdio já fez mesmo desde os anos 90, e desde que a Exatamente, exatamente. Microsoft ficou com ele, ou seja, aquilo parece de facto talento ali completamente subaproveitado. Exatamente. Eu lembro-me a Rare, como é não esquecer, que nos tempos da Nintendo produziu grandes jogos e produziu Cameo e continuam, a não ser que tenham perdido agora, por estarem descontentes com o que estão a fazer, mas tinham um sentido de humor genial e. Quer dizer, isso não transparece no que eles estão a fazer hoje em dia. Seja com Kinect Sports, que também podia ser um estúdio desconhecido a fazer aquilo, não é preciso ser nenhum estúdio consagrado, até era uma boa hipótese para estúdios mais recentes se mostrarem, se darem a conhecer aos jogadores e tudo mais, mas aproveitava melhor a Rare. Eu pelo menos penso assim. Não sei se tu tens alguma coisa a dizer sobre isso, Brasil. É assim, eu gostava de ver da Rare um outro título do Conker. Acho que, por acaso não joguei, mas já ouvi dizer que é bastante engraçado e tem um muito bom sentido de humor. Sim. E além disso, além do Conker, se memória não me traiçou, eles têm. Não, e é que eu não sei se são eles que têm a licença, se é a Nintendo. Mas têm Ah, sei, sei. o Killer O Instinct. Killer. O Killer Instinct. Exatamente, esse. E eu tenho a certeza que se o jogo. Olha, seria. Se uma sequela para esse jogo fosse bem feita, o pessoal certamente ia aderir. Não tenho a menor dúvida. Exatamente. E iam buscar outro tipo de jogadores além dos que jogam FPS, porque esse género foi o que marcou a Xbox 360. E depois, eu acho extremamente deprimente que um miúdo ou uma miúda com os seus, sei lá, 7, 8, 9 anos, talvez, que começa agora a jogar na Xbox 360, se lhe perguntarem se conhecem a Rare. Eles vão dizer, é aquele estúdio que faz jogos de futebol e saltos em altura e não sei o quê. Quando na verdade eles têm um legado enorme que as pessoas mais velhas conhecem e ou se não jogaram já ouviram falar, mas têm essa. Até podem neste momento serem pessoas que só compram Nintendo ou Sony, seja o que for, mas têm sempre essa noção do legado que o produtor tem. E acho que é importante e inteligente a parte da Microsoft colocá-los a fazer alguma coisinha mais com mais alguma importância para a história da consola, não? E se não me engano, a Rare, este ano, acho que fez 25 anos. Ou 20? É capaz, Foi não este sei ao ano ou ano certo. passado? Não tenho a Mas certeza. eu não sei ao certo que idade é que eles têm, mas lá está, tenho a tal unção. Do peso histórico que eles têm na cena, no panorama dos videojogos. Aliás, até na minha opinião, eu acho que já desenvolveram jogos mais importantes e melhores para a Nintendo do que propriamente para a Xbox. Sem dúvida. Eu acho que na Nintendo foram os tempos de ouro da produtora. Depois subiram Claro. para as plataformas. Eu acho que chegaram a produzir. Se a memória não falha, chegaram a produzir pelo menos um Conker para a Xbox original. Sim, o E Conker. depois pronto, foram comprados, não sei o quê, e acabaram. E acabaram por chegar este. Ao que são mais. Se não tens mais nada a acrescentar, não tens mais nenhum jogo a acrescentar, Rui? Não, acho que é esta pequena, não sei se são 4 ou 5, mas é mais ou menos isto, sim. Sim, e quatro, se eles, imagina que esses 4 ou 5 jogos eram verdade, quer dizer, comprar uma consola mais 4 ou 5 jogos já não é nada mal. Quase dá para comprar um carro em segunda mão. Da minha parte, Diz isto. eu gostava de facto de ver, era, por exemplo, mais este tipo de jogos na Xbox, porque de facto isto desapareceu quase por completo. Embora, por exemplo, tu lembras do início da Xbox, tínhamos o Banjo-Kazooie, tínhamos o Cameo, tínhamos uma série de coisas que de repente nunca mais houve sequência de nenhum destes jogos. Exatamente. Eles Exatamente. Mas desapareceram, mesmo salvo, foi o Perfect Dark ou qualquer coisa, que sim. É. Foi desapareceu título de lançamento. completamente, ou seja, e agora de repente olhas para os exclusivos, já perdemos o Mass Effect, ficamos basicamente com o Halo, mais dois ou três shooters do género, mas falta ali algo que dê esta pujança à Microsoft. Mas sabes que eu não tinha pensado nisso, mas acho um pouco estranho como é que jogos como o Cameo e até o Perfect Dark não têm uma sequela, quando hoje em dia fazem sequelas para jogos que de certeza que não venderam mais que esses dois que eu acabei de falar, não é? Eu não percebo. E imagina Será? um Cameo 2 lançado, imagina, para o. Já nem falando na próxima Xbox, um Cameo 2 lançado para o Natal 2012, quer dizer, o salto da consola que o recebeu quando foi lançada e a consola que é hoje em dia, apesar de ser a mesma, mas a maneira de a aproveitarem, quer dizer, está totalmente diferente. Eu imagino. Como é que seriam os gráficos naquele mundo de fantasia? Pá. E foi um mundo com umas cores e o próprio conceito de jogo eu adorei. Quer dizer, eu pensei na altura, comecei com o Camel, foi um dos que eu comprei, e eu pensei: se isto é assim um lançamento, quando chegar ao fim do ciclo de vida da Xbox 360, jogos como este vai ser a pontapé. Mas eu sabia que não ia ver mais nenhum daquela série. Correu mal. Infelizmente E foi foi mais ou menos o mesmo também com o Beyond Good and Evil em relação à primeira consola, à Xbox, mesmo à Xbox. Ou seja, só agora, quase no final de vida da 360, é que decidiram recuperar aquela inversão HD, mas sequela nunca mais. No entanto, um jogo absolutamente revolucionário da Ubisoft. Sabes que eu acho o processo do Beyond Good and Evil 2 um bocado manhoso. Eu explico. Quer dizer, o jogo foi confirmado, depois foi desmentido, entretanto apareceram imagens com arte do jogo, e depois, basicamente, eu não, já não sei quem é que foi, não sei se foi o CEO da Ubisoft, se foi, mas seja qual for a pessoa, tem um cara de desfia, em que ele fez uma espécie de chantagem psicológica, a dizer: se vocês quiserem o Beyond Good and Evil, Beyond Good and Evil 2, têm que comprar o Rayman Origins, porque isto não é. Quer dizer, eu acho um pouco. É certo que o Ubisoft às vezes tem umas políticas um bocado estranhas, mas fazer um bocado Estranhas. essa. É exato, os jogadores, quer dizer, nós sabemos que vocês querem o jogo, mas. Entretanto, fazem jogos tipo, sabe, o Pure Football, que aquilo é só Uma queimar. queima de graça. Só queimar com maçarico mesmo. Aliás, só para o estúdio que produziu o Euro Football foi enterrado. E só isso diz muito da qualidade e do número de jogos. Que vão, eu lembro na altura, vamos revolucionar o mundo do futebol. FIFA não, PES não, Pure Football é que vai ser. Sai o jogo, flop completo, arrasado na crítica, não vendeu nada e o estúdio fechou a seguir. Quer dizer, às vezes gastam dinheiro a produzir jogos que, enfim, quando tem, por exemplo, o Beyond Good and Evil, que faz todo sentido ser um segundo jogo. Mas pronto, são mistérios. Porque eu também, passando para os jogos que eu escolhi, eu também escolhi 5, salvo erro. No caso da Xbox 360, quando a consola saiu, eu comprei, ainda um bocadinho disso, comprei o Camel, mas depois não tinha dinheiro para comprar muitos jogos, comprei o Camel, dei-o à troca, trouxe o Project Gotham 3, o Racing 3, e depois, à troca, trouxe o Condemned. E parte da minha lista são sequelas desses jogos. Eu começo pelo Condemned 3, porque eu lembro, na altura, quando o jogo saiu, lá está, foi outro daqueles casos. É um jogo de lançamento que, além de ser muito melhor que o 2, eu joguei os dois, e o primeiro é muito, muito melhor que o 2. Quer dizer, eu acho perfeitamente plausível que possa existir um Condemned 3 quando a próxima Xbox sair. Porque eu lembro, na altura, ninguém dava nada pelo jogo, muito poucas pessoas tinham ouvido falar do jogo, não havia uma base de fãs e de jogadores e seguidores da saga. E o jogo, e eu gosto de jogos de terror e com atenção, não sei o quê, e quando comecei a jogar aquilo, fiquei completamente abismado, porque o jogo, ainda hoje em dia, é um jogo muito, muito bom. Por isso, eu adorava que saísse um Condemned 3 como título de lançamento da nova Xbox. Podia ser exclusivo ou não interessa. Podia sair para 720, Next 3, o que for, a próxima Xbox, e podia sair para a Wii U, podia sair para a PlayStation 4, para a PlayStation Vita, não me interessa. O que eu queria era ter um Condemned 3 quase a celebrar a linha de lançamento como foi com o original. Eu, é como eu disse há pouco, voltava com que fazia com que o jogo voltasse às raízes, a sério, ao primeiro jogo, mas aumentava-lhe a longevidade. Eu lembro-me na altura, o jogo até custava, sei lá, foi comprado em Portugal, devia custar para aí 70 € ou erro, e acabou muito depressa. Por isso, era a mesma mecânica que o primeiro, o mesmo nível de. Os níveis foram muito bem pensados, muito bem desenhados, e a atenção esteve sempre presente. Por isso era pegar na mesma fórmula, dar-lhe um ajuste ou dois, novos gráficos, como é óbvio, e aumentar a longevidade. Segundo jogo que eu escolhi, é outro jogo. Como eu dizer que eu podia ter escolhido jogos como Shenmue 3, Panzer Dragoon Saga 2, sei lá, Half-Life 3, jogos de género, mas quase certeza que no meu sair eu optei por escolher 5 jogos que, de uma maneira ou de outra, não está, apesar de não estarem confirmados, como é óbvio, mas há sempre um lado plausível no lançamento para a próxima consola, ou enfim. Sendo assim, o segundo que eu escolhi foi o Crackdown 3. Eu gostei do primeiro, mas neste caso gostei muito mais do segundo. E eu acho que, seja nesta consola, seja na próxima, neste caso estamos a falar da próxima, mas não interessa, aplica-se às duas. A Microsoft devia apostar em jogos com um mundo aberto exclusivos. O Crackdown 3 podia ser isso, porque. Assim, eu imagino que o poderio técnico da próxima consola seja muito muito maior do que a atual, e fazer um mundo aberto cheio de pequenas interações com um bom multijogador, quer dizer, tudo o que temos hoje em dia, e pegar e aumentar para a próxima geração, eu acho que fazia todo sentido que eles pegassem na obra de Ruffin e lançassem um terceiro capítulo. E lá está, o lado mais razoável da minha escolha tem um porquê neste ponto. É que ambos os dois primeiros jogos foram publicados pela Microsoft Game Studios. E a própria Ruffin é uma produtora fundiada pela Microsoft, ou seja, não é propriamente uma editora, uma produtora, neste caso, que esteja habituada a lançar jogos plataformas. Não são, salvo erro, não são. Não é a Microsoft que os tem, mas há ali quase um piscar de olho, uma second party, uma first party e meia. E é uma produtora que tem muita, mas muita experiência a fazer este tipo de mundos, porque a maior parte dos funcionários da Ruffin chegaram da Real Time Worlds, que foi precisamente quando a Real Time Worlds foi aquela produtora, não sei se vocês sabem, mas esteve envolvida no desenvolvimento do All Points Bulletin, que eram um dos jogos que mais prometia em termos de jogos de mundo aberto. Entretanto, aquilo deu para o torto, a produtora fechou e o pessoal passou todo para o Ruffin. Acho que fazia sentido. Podiam se chamar Crackdown, podiam chamar outra coisa, mas eu acho que a Microsoft tem que apostar mais já que aposta tanto em ter FPS exclusivos ou com conteúdos exclusivos e DLCs temporariamente exclusivos e não sei o que, não sei o que mais, fez mesmo com os DLCs do GTA 4, que pagou um balúrdio por aquilo, feito temporariamente exclusivo. Acho que faz todo sentido. As pessoas gostam de jogos com mundo aberto. Saints Row 3, GTA 4, o próprio Assassin's Creed, numa temática totalmente diferente, mas com o mundo aberto, são jogos que vendem muito. E Crackdown 3 podia ser esse escape, por exemplo, para pessoas que, ok, vou comprar a Xbox, vou comprar um único jogo. Um único jogo que tem uma longevidade infinita, entre aspas. Podia ser perfeitamente um Crackdown 3 com um mundo aberto e, tal como eu disse, modos multijogador com não sei quantos jogadores online e por aí fora. Terceiro jogo que escolhi, Brute Force 2. Eu não sei se vocês conhecem o jogo. Foi um jogo, eu experimentei, é um jogo lançado para a Xbox original. Aquilo é um jogo que, para mim, tinha tudo a ganhar se fosse jogado com um amigo, ou com vários amigos, seja localmente, através de Xbox Live. O jogo saiu em 2003, para a Xbox original, como eu disse. E na altura, o Live, quer dizer, ninguém pensava que o Live viesse a ser o que é hoje em dia. Por isso, eu acho perfeitamente que Brute Force 2, grande apoio do Xbox Live, vários jogadores em simultâneo, em versus, em cooperativo, e fazer todo sentido. Há várias pessoas que jogaram primeiro, não foi um sucesso por aí fora, mas jogaram primeiro, gostaram, e nunca mais soube notícias de um eventual sequel. Outro jogo foi publicado pela Microsoft, o Brute Force. Foi outro jogo que foi publicado pela Microsoft Game Studios. Curiosamente, os produtores do jogo, a Digital Anvil, foi comprada pela Microsoft em 2000, 3 anos antes do jogo ter sido lançado, e foi dissolvida em 2006. Por isso, mais um exemplo de um jogo publicado pela Microsoft, uma produtora que foi à falência, comprada, e depois a Microsoft achou por bem. Parece-me um pouco o que fez depois mais tarde com a Ensemble Studios, que é que, ok, vocês são nossos, e depois fazem aquilo tudo, desmembram a equipa toda. Quarto jogo, Project Gotham Racing 5. Para mim, faz falta um jogo desta série. O terceiro foi um jogo de lançamento da Xbox original, e uma das memórias que assim, já me passaram felizmente ou infelizmente muitos jogos pelas mãos para o Xbox em Portugal, para outros sites, e um dos momentos que ficou sempre guardado na minha memória em relação ao Xbox 360 foi a primeira vez que eu ia participava numa corrida, e a primeira vez que saí de um túnel ao meio da corrida, salvo erro, em Nova York. Os efeitos de iluminação deixaram completamente boquiabertos, que este caiu no chão e pensei, isto não é possível. Faz falta, pessoal. Gostava muito de ter um. Se fosse exclusivo de lançamento da próxima Xbox, acho que seria sem dúvida um dos jogos que mais vendesse mais. E por fim, um jogo, um RPG, eu joguei primeiro, adorei, Jade Empire 2. Assim, é certo que a BioWare já não é o que era no tempo que produziu este jogo. Agora pertence à Electronic Arts e possivelmente não será muito fácil que o Jade Empire 2 venha a ser exclusivo, mas lá está, o que eu disse em relação ao outro jogo, não me importa se o jogo sai para a Wii U, para a PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, não me importa, mas era importante o Jade Empire regressar à casa que viu nascer, entre aspas, porque quando o Jade Empire, o primeiro, foi lançado, era um exclusivo Xbox, depois mais tarde é que passou para o PC e para o Mac e por aí fora. Mas nas consolas mantém-se um exclusivo Xbox. E não é, lá está, é um daqueles jogos que não é impossível que venha a ser lançado, a ter uma sequela, quem sabe na próxima Xbox, porque os cofundadores da BioWare, em 2011, o ano passado, disseram que Jade Empire era um IP que estavam profundamente apaixonados, ou seja, segundo as palavras deles, gostam do IP e que estão à espera da melhor maneira para o trazer de volta. Por isso, tudo é possível. Eu acho que se um destes jogos fosse título de lançamento, seria certamente um sucesso. Obviamente, se fosse bem feito, seria automaticamente um sucesso. São séries que já não têm um título novo há algum tempo. E há muita gente na internet a pedir e fazer tudo sentido que saíssem para a próxima Xbox. E são estes os meus 5 escolhidos. Barzinho, e quais foram os teus jogos, as tuas características? É assim, eu escolhi 2 jogos. Não escolhi mais porque vocês também já falaram deles. Sim, bem aqui. Nós falamos. O Rui falou de 5, eu falei de 5, são 10 jogos. Mais 2 teus, são 12. É assim, Microsoft. Um para cada mês do ano. Ou então imagina que era a Microsoft ouvir podcast com alguém a traduzir para inglês. Que não é possível. Ok, é isto. E faziam a linha de lançamento da próxima Xbox com estes 12 jogos. Quer dizer, eu acho que nós não é gravar, mas um gajo merecia um prémio. São ideias muito à frente que nós estamos a ter aqui. Sim, quais foram os jogos, Barzinho? De 2. O primeiro. Eu acho que a consola, a próxima Xbox, deverá ter um hardware renovado com gráficos muito parecidos com o dos computadores atuais. Eu acho que deveria ter um jogo que fizesse justiça àquilo que das capacidades dela. Eu acho que um Crysis 3 fazia sentido, porque a Crytek sempre que lança um jogo é sempre graficamente muito muito bonito, muito realista. Acho que fazia muito sentido um Crysis 3. O 2, assim, o primeiro que lançou no PC foi considerado o 2 na Xbox 360, aquilo tinha uns gráficos brutais, meu. Muito, muito bom. Agora, imagina Os efeitos de luz, tudo e mais alguma coisa ali. imagina um 3 na próxima Xbox, bem. Mas lá está. Se calhar para tirarmos partidos desses jogos vamos ter que ter uma televisão Super AMOLED, não, Super OLED, ou uma treta qualquer, porque não sei não sei qual vai ser a malha de resolução da próxima consola. Por isso. Um HD ao quadrado. Exatamente. Aquela tecnologia da Sony Crystal LED. Quer dizer, mas eu lembro perfeitamente quando a Xbox 360 saiu, a maior parte do pessoal não tinha televisões HD, tinha televisões sem ser em LCD, plasma, seja o que fosse. E para tirares partido da Xbox 360, tinhas que, na altura, a única hipótese era ligares por cabos component, e depois era comprares uma televisão. Na altura, 1080i ou 720p, 1080i já era uma loucura, já era. Só os pobres ricos chegavam a 1080p. Por isso não me dava Pois. nada que para a próxima geração tivesse que ser o novo tipo de televisão. Mas diz Crysis 2 e. E não, Crysis 2 não, Crysis Ou 3. 3. Sim, 3. Opa, ou Por isso 2 HD. Ou 2 HD, pode ser. Não, meu, Crysis 3. e o Bully 2. O Bully foi um jogo que adorei. Aquele miúdo na escola a fazer as asneiras dele no mundo aberto. Mesmo a marca da Rockstar ali naquele jogo foi. Adorei. Sabes que é curioso? Eu nunca joguei Bully. Nem na 370, nem na PlayStation Na 2. PlayStation? Ah, pronto. Não, Por nunca acaso joguei na PlayStation. joguei. Só apareceu mais tarde na Sim, 360. sim, sim. Sim, eu lembro. Mas adorei o conceito do jogo. Sim. Aquilo que se podia fazer, enfim, eu acho que já há muito tempo se pede um Bully 2. E pronto, a Rockstar acho que devia apostar nesse jogo, e mesmo que seja multiplataformas ou o que for, se aparecesse no lançamento da 360, e caso aconteça como nesta geração e apareça. Antes, por exemplo, da PlayStation, sim, Sim, foi da pronto. PlayStation, ia ser um bom motivo para os jogadores comprarem a consola. Sim, a Microsoft eu não sei quantos milhões de dólares pelos DLCs temporariamente exclusivos na consola pode dar Sim. um bilhão. Apostar no Bully 2, acho que era muito bom para nós, mano. Mais um bilhão, menos um bilhão. São alguns Windows 8 vendidos. Não, mas é curioso, porque lá está. E eu não, apesar de nunca ter jogado Bully, salvo erro, pelo que me fui informando, o Bully 2 é um bocado em mundo aberto, não é? É uma escola, O mas. Bully, sim, exatamente. Está numa escola, mas depois tem acesso à cidade, porque depois já pode sair da escola. Enfim, Sim, está muito bom, muito, muito bom. Mas o que eu ia dizer é que o Bully é outro exemplo de um jogo em mundo aberto. E eu acho que, como há bocado disse, quando estava a falar das minhas escolhas, eu acho que a Microsoft podia apostar num jogo desse género em mundo aberto. Por exemplo, não preciso ir mais longe. A Sony tem o Infamous na PlayStation 3, que é exclusivo. A Sucker Punch produziu o jogo, é exclusivo, acabou, não sai mais lá nenhum. E tanto o primeiro como o segundo, eu nunca joguei nenhum. Mas tanto o primeiro como o segundo tiveram boas críticas e venderam bastante bem. A Microsoft, que eu me lembro, é óbvio, eu não, não, não, Estou a falar de cabeça. Mas que eu me lembro, não tem nenhum jogo idêntico, ser igual, mas idêntico como exclusivo. Exatamente, e eu acho que até mesmo para caso venha uma nova consola, devia olhar para o exemplo até mesmo da PlayStation e apostar em outros géneros, não pôr Call of Duty como imagem da Microsoft ou só first person shooters. Acho que há outros géneros. Exatamente. Que os jogadores apreciam e que compram também, por exemplo, jogos de ação à aventura, RPGs, até mesmo os RPGs japoneses que apareceram no início, não sei se foi no lançamento ou no primeiro ano da console, mas que apareceram no início, tipo Lost Odyssey, o Blue Dragon, o Eternal Sonata. Sim, mas Enfim, acho. Diz. o Lost Odyssey é um grande, grande, grande jogo. Eu não sei é como estavas a dizer, não sei se no primeiro ano ou no segundo ano, não sei. Mas Não sei se... foi bastante Sim, mas recente já foi há ao algum tempo. lançamento. E Sim. eu adorei, o jogo. É um grande, grande jogo. E é, mas é como estavas a dizer. Eu acho que foi estranho, porque a console nesses primeiros tempos recebeu, como disseste, o Blue Dragon, o Lost Odyssey, o Eternal Sonata, o O Tales Blue of. Dragon é muito bom também. O Blue O Dragon, gostei Dragon, dos é. visuais e tudo. Tales of Vesperia. E depois, de um momento para o outro, é como se tivessem fechado uma torneira. Acabou, não sei mais Não, nada. não. Saíram alguns Eu... RPGs, óbvio, tipo Dragon Age, Mass Effect, e por aí fora, mas são RPGs ocidentais, nada tem a ver com os Sim, JRPGs. exatamente. Eu E acho. até mesmo jogos de plataformas, não me lembro de ver nenhum, além dos que saem para o Xbox Live Arcade, que tenha saído em versão de venda a retalho, em formato físico. Acho que é de um E é tipo de jogo. exclusivo Acho que falta à não era só consola. vendo. Exclusivos já não tem quase nenhum a Microsoft. Eu só espero. Há aqui duas coisas que podem acontecer. Nós estamos aqui, que não pedimos nada à Microsoft, dá-me estas excelentes ideias. E eu só tenho medo é que eles lancem a consola e se lembrem de apostar. Não é preciso tudo, mas vá, 60% no Kinect. E os outros 40%, desses 40%, se 20 forem só para FPS. Está lixado, quer dizer, não há hipótese. Eu não. O Kinect, quer dizer, eu tenho ali Last Year e eu não quero ser uma cheerleader, não quero ser uma cheerleader. Eu vou pagar 70 € para jogar Last Year. Eu tenho, quer dizer, não faz sentido. Aqui não por cima, há uma coisa. Eu depois vou analisar o jogo, tenho aqui a cópia para análise, mas desde já quero dizer. Há muitas pessoas que defendem e ficam todas chateadas. Ui, que eu só não posso escolher uma rapariga, só posso escolher um homem, um rapaz, um personagem de sexo masculino neste jogo, é uma injustiça. E viva, viva as mulheres. Tudo bem, concordo plenamente. Igualdade de direitos para todos. Só que neste jogo, Let's Cheer, eu não posso escolher um homem. Eu não posso escolher uma personagem de sexo masculino. Eu tenho que jogar como uma personagem de sexo feminino. Que eu queria ver era jogar com uma personagem de sexo masculino que fosse cheerleader. Isso é que era inovação. Não era agora cá pôr-me com os pompons. Até me admiro o jogo em trazer os pompons como acessório. Mas. Para dar mais realismo à coisa. E fazer tipo multijogador, fazer aquelas pirâmides que elas fazem, não sei o quê. Entrar para o chão, partir a boca toda. Isso é que era um verdadeiro simulador. Mas o que eu queria dizer é que o Kinect é muito bom, não sei o quê. Tem alguns jogos interessantes, Dance Central, o Kinect Sports. Saíram dois jogos que não tive oportunidade de jogar, mas que me pareceram ser, apesar de serem destinados a um público mais infantil, mas estava genuinamente interessado em experimentar, que era Once Upon a Monster, da Rua Sésamo, e aquele jogo que era na Disneyland, Esses jogos parecem-me ser muito interessantes para, como eu disse, para um público mais infantil, mas parece-me enquadrar-se bem com o Kinect, não sei o quê. Mas ainda estou à espera que saiam jogos para o Kinect Ah, e não só. Eu sei que tu queres é o jogo dos cocos. Exatamente. Sim, muito bom, muito bom. Os jogos. Vamos ter que ver como é que vai ser o Star Wars com o Kinect. Se calhar poderá ser Pá. ali o início da revolução do Kinect. Pois poderá, mas também poderá ser, pelos vídeos que foram mostrados, quer dizer, em que o rapaz na demonstração, o R-M3, o miúdo na demonstração fazia uma coisa, e o vídeo, que supostamente era captado em direto, mas e o vídeo fazia uma coisa totalmente diferente, cheio de lag e não sei o quê, e depois os jogos já era para ter saído há algum tempo, foi adiado, mas ainda assim acredito e estou genuinamente interessado, como disse há pouco, em experimentar esses jogos, que não posso, lá está, é tal coisa, não posso dizer todos os jogos para o Kinect são maus, ou não sei o quê. Não, porque eu quero experimentar isso, assim como quis experimentar o Rise of Nightmares. Foi para ficar desiludido, mas ao menos experimentei. Coisa horrível. Pá, eu lembro perfeitamente, há uma cena no jogo. Eu não vou dizer como é que. Não sei, não sei, já chegaste a experimentar. Eu experimentei a demo desse jogo. Na demo havia uma parte em que tu estavas em cima de uma carruagem de comboio deitado em cima da água. Carruagem de comboio. Acho que não, não me lembro assim nada desse género. Pá, basicamente eu vou-te explicar. Estás a imaginar um elefante? Pronto, um elefante é o jogador. Em cima de uma linha em que tu dás um passo para a esquerda e cais a água e morres, dás um passo para a direita, cais a água e morres. Só que eles esqueceram-se, foi de um pequeno problema, que é, além do espaço destinado para tu passares de um lado ao outro ser extremamente estreito, não ter barreiras de nenhum lado, porque ao fim e ao cabo estás em cima de uma carruagem tombada e cais a água e morres. Como se lembraram de fazer uma coisa espetacular, que é caminhar naquele jogo já é um suplício. Que caminhas para a frente, o gajo vai para a esquerda, caminhas para a direita, o gajo fala, pá, só lhe falta fazer o pino. Só que o gajo ainda fora mais longe, que era, em vez de tu caminhar já com a rezar a todos os santos para não cair, não, tinhas que correr, porque senão a carruagem ia juntamente com a água e morrias na mesma. Bem, não estás bem. Eu devia ter gravado. Se eu tivesse uma placa de captura de vídeo. Isso, sei, morte em cima de morte, em cima de morte, em cima de morte. E depois fui ver ao YouTube o gajo a fazer um walkthrough no mesmo sítio. E ele, ou seja, aquele tem mais palavrões que sei lá o que é. É muito, muito, muito. Pá, foi uma desilusão enorme. Mas ainda assim, estou esperançado com o jogo do Star Wars, aquele jogo da Crytek que era o Rise e depois mudou de nome, salvo erro. É Razer RYSE. Não te lembras, Brasil? Sei, Rise, mas também já me estou a lembrar do nome. Sim, mas é que eu estou a dizer, salvo erro, mudou de nome. Opa, ainda há alguns jogos que eu. Ok. O Steel Battalion, apesar de não ser Kinect todo, estou curioso ver como é que eles vão integrar aquilo no jogo. Há alguns jogos que não estou curioso. Mas também estou muito curioso para experimentar jogos com comando normal. E foi como a gente soube e recomendou no último podcast, ou há dois. A Microsoft tem que encontrar um Ah, balão. aliás, Sim. Rise é o nome oficial. Dante Ah. é que se chamava Codename Kingdoms. Ok, então é isso. Então, exatamente, é ao contrário. Eu estava na ideia que ele era o Rise e que tinha mudado para outro nome qualquer, mas afinal não. Eu lembrei-me agora, estou muito, muito curioso para experimentar o Project Draco. Que é, tem a ver com, faz-me lembrar, não sei se vocês jogaram, Panzer Dragoon Não. Horta, um jogo que se o Panzerjoux original, bem, não interessa, é um jogo, dizem, está muito, muito, parece que está muito, muito porreiro, quer dizer, há uns jogos que eu não tenho alguma vontade de experimentar, mas Ao fim e ao cabo, acho que o Kinect, no meu caso, nunca vai substituir estar sentado no sofá com o comando na mão a jogar os jogos mais tradicionais. Quer dizer, não, eu acho que a Microsoft não se pode iludir muito com o Kinect e ver só o Kinect à frente, quando ao fim e ao cabo há muitos jogadores na mesma situação que eu. E tu estás-te a esquecer do mito que, mas vamos ver se é mito ou não, do tablet. Porque pode ser que tenhas um novo utensílio para utilização. Opa, mas sinceramente, ao menos se fosse com um tablet, eu me estava sentado. Eu não tenho a vossa idade. Eu não tenho. Ficar velho, não posso andar a fazer a espargata como o jogo quer, o web shaker. Salta, faz a espargata e faz uma pirueta à frente. Está bem, faço. Mano, eu alguns jogos Kinect pedem para fazer cada coisa. Mas, opa, você, tipo, o outro jogo porreiro para o Kinect, Nickelodeon Dance, também foi brutal. Mas agora falando a sério, eu gostei do Gun Stringer. Acho que pelo menos para mim é o melhor jogo do Kinect que Sim, saiu até o momento. não experimentei, não fui eu que analisei o jogo, Olha, só vi o reflexo. o humor é completamente louco. Eles enlouqueceram a fazer aquele jogo e a jogabilidade por acaso é bastante boa. Não detectei assim lag no jogo. O controle é bastante fácil. Era muito fixe todos os jogos do Kinect tivessem esta qualidade, ou seja, esta insanidade no humor, esta jogabilidade, falta de, não há lag, ou seja, o jogo é impecável. Pois, sabes que às vezes essas surpresas, sem grande promoção, sem grande hype, que chegam quase, não é que cheguem totalmente sem ser anunciadas, mas pouca gente repara nelas e depois, quando são lançadas, o pessoal começa a experimentar, começam a gostar, passam a palavra e são excelentes surpresas. E há outros casos, como estávamos a falar do Rise of Nightmares, que foi um jogo muito, mas muito felicitado pela SEGA. E quando foi lançado deixou muito a desejar. Não teve hipótese. Seja qual for a perspectiva, é um jogo nada bom. Bem, e acho que não há nada mais nada a acrescentar. Já tivemos aproximadamente 1 hora, talvez, a falar, a trabalharmos para a Microsoft, fazer prospeção de mercado. Portanto, ficamos à espera que o Sr. Ballmer nos ligue. Foram estas as nossas ideias. 12 jogos novos que fazem algum sentido serem lançados a quando do lançamento da nova consola ou perto disso. De uma maneira ou de outra, são jogos que são plausíveis, têm um lançamento plausível, não há nada de nenhuma utopia. A verdade, são jogos que abordam vários géneros que certamente. Se fossem lançados, muita gente iria ficar interessada na próxima consola da Microsoft. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Não. Não. Então, até para a semana. Antes, até para a semana, não. Esperem lá. Fica desde já aqui o convite feito. Se vocês ouvirem o podcast e chegarem a esta parte, se vocês quiserem, há um tópico no fórum. Se vocês quiserem participar, ou se quiserem dar ideias para temas, perguntas que queiram ver resolvidas, que a gente possa testar ou resolver de uma maneira ou de outra, escrevam lá, digam da sua justiça. Já sabem, foram. É para vocês. Digam da vossa justiça, nós ficamos à espera das sugestões e de ideias e de participações, seja o que for. Para nos virem fazer em companhia, quem sabe no próximo número, se não no próximo, no seguinte, o podcast também está aberto à comunidade. Comunidade. Da minha parte é tudo. Até para a semana. Fiquem bem, joguem muito, divirtam-se. Bem, fiquei bem. Portem-se. E